Tem uma batida que vem do coração. Nessa batida eu caminho pra frente. Vou celebrar com todos os meus irmãos. Eu tenho um ritmo que vem lá do alto. Tem uma batida que vem do coração. Nessa batida eu caminho pra frente. Vou celebrar com todos os meus irmãos. Eu canto, eu danço. Nessa batida que vem do coração. Essa vida não vão me parar. As decepções não vão me parar.